Fecheiro 40, capítulo 18. Desejo inconveniente. O reverendo Wakefield tinha sido um homem gentil e ecuménico, tolerante a todas as diferenças nas religiões e disposto a abranger doutrinas que os seus fiéis considerariam absurdas ou totalmente blasfemas. Ainda assim, uma vida de exposição à face séria do presbiterianismo escocês e a sua suspeita permanente em relação a qualquer coisa papista tinham deixado Roger com uma certa intranquilidade ao entrar numa igreja católica. Como se pudesse ser preso na porta e batizado à força por servos com roupas esquisitas da Cruz Verdadeira. Não houve esse tipo de violência quando ele seguiu Brianna para dentro de uma pequena construção de pedra. Estava lá um rapaz, com uma longa veste branca visível ao fim da nave, mas ele estava tranquilamente distraído a acender dois pares de velas brancas altas que decoravam o altar. Um cheiro, fraco e pouco familiar, espalhava-se pelo ar. Roger respirou, tentando não ser obtuso. Incenso? Ao lado dele, Brianna parou a remexer na mala de mão. Retirou um pequeno círculo de renda preta e prendeu-o no topo da cabeça. E o que é isso? Perguntou ele. Não sei como se chama, disse ela. É o que se usa na igreja, quando não queremos usar um chapéu ou um véu. Já não é preciso fazer isto, mas eu cresci a fazê-lo. Antigamente as mulheres não podiam entrar numa igreja católica com a cabeça descoberta. Sabias? Não sabia, disse ele interessado. E por que não? São Paulo, provavelmente, disse ela, passando o pente que tirou da mala para prender as pontas dos cabelos. Ele achava que as mulheres deveriam manter sempre o cabelo tapado, para não serem alvo de desejo inadequado. Velho mal-humorado, acrescentou ela, enfiando o pente novamente na mala. A minha mãe dizia sempre que ele tinha medo das mulheres. Pensava que elas eram perigosas, disse ela a sorrir. E são? Impulsivamente ele inclinou-se para a frente e beijou-a, ignorando os olhares das pessoas próximas. Ela pareceu surpreendida, mas inclinou-se, apoiada nos dedos dos pés, e retribuiu o beijo, suave e rápido. Roger ouviu um hum de reprovação, algures perto dali, mas não ligou. Na igreja e na noite de Natal. Ouviram dizer num sussurro rouco atrás deles. Bem, não é a igreja exatamente, Annie. É só o vestíbulo, não é? E ele, o rapaz do presbítero. Bem, tu conheces o ditado, Annie. O filho do sapateiro anda descalço. Ouso dizer que é a mesma coisa com o rapaz do padre que vai para o inferno. Vamos lá embora. As vozes saíram da igreja, com o bater de saltos cubanos e um arrastar de passos masculinos a acompanhar. Brianna afastou-se um pouco e olhou para ele, a boca a tremer de riso. Vais para o inferno? Ele sorriu-lhe e tocou-lhe no rosto corado. Ela usava o colar da avó em honra ao Natal e a sua pele refletia o brilho das pérolas. Se o diabo me receber? Antes que ela pudesse responder, foram interrompidos por uma rajada de ar quando a porta da igreja se abriu. Senhor Wakefield? Roger virou-se e viu dois pares de olhos claros e inquiridores a brilhar para ele. Duas senhoras, cada uma com cerca de 1,40 m de altura, estavam de braço dado e com casacos quentes, de cabelos grisalhos escondidos por baixo de chapéus de feltro como dois apoios de porta. Senhora McMurdo, senhora Hayes, Feliz Natal. Ele meneou a cabeça para elas a sorrir. A senhora McMurdo vivia duas casas depois da sua e ia à igreja todos os domingos com a amiga, a senhora Hayes. Roger conhecia-as desde sempre. Veio a Roma, não é verdade, senhor Wakefield? Perguntou Chrissy McMurdo. Jessie Hayes riu-se com a ousadia da amiga e as cerejas vermelhas a balançarem no chapéu. Talvez não por muito tempo, disse Roger, ainda a sorrir. Só estou a acompanhar uma amiga. Conhecem a menina Randall? Ele puxou Brianna para a frente e fez as apresentações. sorrindo timidamente enquanto as duas senhoras a observavam com clara curiosidade. Para a senhora McMurdo e para a senhora Hayes, a presença dele ali era uma declaração clara das suas intenções, como se ele tivesse feito um anúncio de uma página inteira no jornal. Pena que Brianna não se tinha apercebido disso. Ou tinha? Ela olhou para ele com um sorriso meio escondido e ele sentiu a pressão dos dedos dela no seu braço por apenas um momento. Ah, lá vem o rapazinho com o incensório, gritou a senhora Hayes, vendo outro rapaz de vestes brancas a surgir do santuário. É melhor entrarmos, Chrissy, ou não conseguiremos um lugar. Foi um prazer conhecê-la, minha querida, disse a senhora McMurdo, a Brianna, inclinando tanto a cabeça para trás que o seu chapéu corria o risco de cair. Caramba, que menina bonita! Ela olhou para Roger, piscando o olho. É um sortudo por ter encontrado uma rapariga que combina tão bem consigo, não é? Chrissy, já vou, Jessie, já vou. Não te apresses, temos tempo. Endireitando o chapéu com uma faixa com penas de galo, a senhora McMurdo virou-se tranquilamente para se juntar à sua amiga. O sino começou a tocar novamente e Roger segurou o braço de Brianna. Na frente deles, ele viu Jessie Hayes olhar para trás com olhos curiosos e um sorriso malicioso de reconhecimento. Brianna enfiou os dedos numa pequena pia de pedra presa à parede perto da porta e benzeu-se. Roger considerou o gesto repentino e estranhamente familiar, apesar de católico. Anos atrás, ao passear com o reverendo, eles tinham encontrado uma piscina escondida num pequeno bosque. Havia uma pedra lisa numa das extremidades ao lado da pequena fonte e os restos dos entalhes nela feitos, desgastados, quase a ponto de a deixar lisa, não mais do que a sombra de uma figura humana. Uma sensação de mistério pairava na piscina pequena e escura. Ele e o reverendo permaneceram ali por algum tempo sem falar. E depois o reverendo agachara-se, tirara uma mão cheia de água e derramara ao pé da pedra, numa cerimónia silenciosa. Tirou mais um pouco de água com as mãos em concha e espalhou-a no rosto. Só depois disso se ajoelharam ao lado da fonte para beber a água fresca. Acima das costas curvadas do reverendo, Roger vira os nós de tecido atados aos galhos das árvores por cima da fonte. Promessas, restos de orações, deixados por quem ainda visitava o antigo templo. Durante quantos milhares de anos os homens se tinham benzido com água antes de fazerem os seus pedidos? Roger enfiou os dedos na água e, sem jeito, tocou na cabeça e no coração com algo que poderia ser uma oração. Encontraram assentos no transepto leste, lado a lado com uma família que murmurava, ocupada a ajeitar os seus pertences e os filhos adormecidos, passando casacos, malas e biberões de um lado para o outro, enquanto um órgão pequeno tocava Cidade de Belém, num sítio fora da vista. E então a música parou. Fez-se um silêncio de expectativa e depois começou novamente com o som mais alto do Venham os Fiéis. Roger levantou-se com a congregação quando a procissão percorreu o corredor central. Havia vários acólitos de vestes brancas. Um deles balançava um incensório que espalhava fumo fragrante para a multidão. Outro levava um livro e um terceiro um crucifixo alto. A figura assustadora nele exposta, coberta por tinta vermelha, cujos tons bruxuleavam nas vestes do padre, em tons dourados e escarlates. Roger sentiu-se assustado com o mau gosto. A mistura de ostentação bárbara e o latim cantado eram muito diferentes do que ele subconscientemente considerava adequado na igreja. Ainda assim, conforme a missa prosseguia, as coisas foram parecendo mais normais. Houve leitura de extratos da Bíblia, muito familiares, e depois o tédio vagamente agradável do sermão, no qual as anunciações inevitáveis de Natal de paz, boa vontade e amor ocorriam-lhe tranquilas, como os lírios brancos que flutuavam num lago de palavras. Quando a congregação se levantou de novo, Rogers já não considerava nada estranho. Cercado pelo ambiente familiar e acolhedor da igreja, com um chão polido, roupas de lã úmidas, o cheiro a naftalina e um leve toque de whisky, com os quais alguns fiéis se tinham preparado para a longa missa, ele mal notou o cheiro doce e almiscarado do incenso. Respirando profundamente, pensou ter sentido o cheiro à erva fresca do cabelo de Brianna. Ele brilhava à luz fraca do transepto, denso e macio, contra o violeta escuro do seu pullover. As madeixas acobreadas estavam mais ofuscadas pela sombra. Era a cor profunda da pele de um veado vermelho e dava a mesma sensação de desejo impotente que ele sentia quando era surpreendido por um veado num trilho das terras altas, a vontade forte de tocá-lo, acariciar a criatura selvagem e mantê-la consigo de alguma forma, unida à consciência de que o animal fugiria se ele mexesse um dedo que fosse. Independentemente do que pensassem de São Paulo, pensou ele, o homem sabia o que dizia a respeito dos cabelos das mulheres. Desejo inadequado, não era? Teve uma lembrança repentina do corredor vazio e do calor que emanava do corpo de Brianna, das madeixas do seu cabelo molhado na sua pele. Desviou o olhar tentando concentrar-se no que acontecia no altar, onde o padre erguia um disco chato e grande de pão, enquanto um rapazinho balançava um sino sem parar. Ele observou-a quando ela foi comungar e surpreendeu-se ao perceber que estava a rezar sem dizer palavras. Relaxou um pouco quando percebeu o conteúdo da sua oração. Não era o ignóbil que eu possa tê-la, que ele esperaria. Era mais um murmúrio e aceitável, esperava ele. Permita que eu seja digno dela. Permita que eu a ame como deve ser, que eu tome conta dela. Assentiu em direção ao altar e depois viu o olhar curioso do homem ao seu lado e endireitou-se, pigarreando, envergonhado como se tivesse sido apanhado em flagrante numa conversa particular. Ela regressou, olhos regalados e fixos em algo dentro de si, com um pequeno sorriso sonhador na boca ampla. Ajoelhou-se e ele imitou-a a seu lado. O seu olhar era tranquilo, mas a expressão não. Séria e rígida, com sobrancelhas grossas, aliviadas do peso pela graça do seu formato arqueado. A clareza do queixo e das faces dava a impressão de que ela tinha sido talhada no mármore branco. Era a boca que podia mudar num momento, passando da delicada generosidade para a boca de uma madre superior medieval, lábios contraídos em celibato frio como pedra. A voz, com um forte sotaque escocês que passou a seu lado, entoando os três reis magos, trouxe-o de volta à realidade, a tempo de ver o padre atravessar a nave lateral, cercado pelos seus acólitos, em nuvens de fumo triunfante. Nós somos os três reis magos do Oriente, cantava Brianna baixinho, enquanto caminhavam pela Riverwalk. Vamos fumar um cigarro de borracha. Estava cheio e explodiu. Desligaste o gás, não desligaste? Sim, garantiu-lhe, não te preocupes. Depois do fogão e do calor na casa de banho, se a casa não explodiu ainda, deve ser prova da proteção divina. Ela riu-se. Os presbiterianos acreditam em anjos da guarda? Com certeza que não. Superstição moderna, não é? Bem, espero não te ter colocado no caminho da perdição, por te ter levado comigo à missa. Ou os presbiterianos acreditam no inferno? Ah, nisso acreditamos, disse ele. Assim como no céu, se não mais. A neblina estava ainda mais forte perto do rio. Roger estava feliz por não terem ido de carro. Não se conseguia ver a mais de 1,20 m no nevoeiro branco. Eles andaram de braço dado na margem do rio Ness, com passos abafados, escondida pelo nevoeiro. Era como se a cidade não existisse. Tinham deixado os outros fiéis para trás. Estavam sozinhos. Roger sentiu-se estranhamente exposto, frio e vulnerável, sem o calor e a calma que sentira na igreja. É só o nervosismo, pensou ele. E agarrou o braço de Brianna com mais força. Estava na hora. Respirou fundo, o nevoeiro frio enchendo-lhe o peito. Brianna segurava-a pelo braço. Virou-a para olhar para ele, antes de parar de andar, e os seus cabelos balançaram sob o brilho fraco do candeeiro de rua. Gotas de água brilhavam numa névoa fina sobre a pele dela, reluzindo como pérolas e diamantes no seu cabelo e pelo tecido da sua jaqueta. E ele lembrou-se da sensação da pele nua dela, fria como a névoa nos seus dedos, a carne quente na sua mão. Os olhos dela eram grandes e escuros como um lago, com segredos em movimento, meio vistos, meio sentidos dentro da água. Um kelpie, certamente. Yak Uriche, um cavalo marinho, com a crina a flutuar, pele a brilhar. E o homem que toca uma criatura destas está perdido. Ligado a ela para sempre, levado e afogado no lago que é o seu lar. Sentiu-se temeroso, de repente, não por si, mas por ela. Como se algo pudesse materializar-se daquele mundo aquático para agarrá-la e levá-la para longe de si. Agarrou-a pela mão, como se quisesse impedi-la. Os dedos dela estavam frios e úmidos, um choque contra o calor da palma da sua mão. Quero-te, Brianna, disse ele suavemente. Não poderia dizer isto de um modo mais claro. Amo-te. Queres casar comigo? Ela não disse nada, mas o rosto dela mudou, como a pedra quando lhe despejamos água em cima. Ele viu claramente o seu próprio reflexo na escuridão do lago. Não querias que eu dissesse isto? A névoa tinha-se alojado no seu peito. Ele respirava gelo, agulhas de cristal espetando-lhe o coração e os pulmões. Não querias ouvir isto, pois não? Ela abanou a cabeça, negando, mas sem dizer nada. Ok, está bem. Com esforço, ele soltou-lhe a mão. Tudo bem, disse ele, surpreendido por sentir a sua voz tão calma. Não te preocupes com isso, está bem? Virava-se para continuar a andar quando ela o impediu, agarrando-lhe a manga com a mão. Roger fez um grande esforço para se virar e olhar para ela. Não queria um consolo vazio. Não queria ouvir uma sugestão para que fossem amigos. Ele achava que nem sequer conseguiria olhar para ela. Tão grande era a sensação de perda. Mas mesmo assim, virou-se. E depois ela estava agarrada a ele, as mãos frias nas suas orelhas, enquanto segurava a cabeça dele e beijava com força, não tanto um beijo, mas uma loucura desenfreada, estranha e desesperada. Ele segurou-lhe as mãos e puxou-as para baixo para afastá-la dele. Pelo amor de Deus, estás a brincar comigo? A raiva era melhor do que o vazio, e ele gritou com ela na rua vazia. Não estou a brincar, tu disseste que me querias. Ela engoliu ar. Eu também te quero, não sabes isso? Eu não te disse no corredor esta tarde? Achei que tivesses dito. Ele olhou para ela. E o que raio queres dizer? Quero dizer que quero ir para a cama contigo, disse ela repentinamente. Mas não queres casar comigo? Ela abanou a cabeça, pálida como um fantasma. Algo entre nojo e fúria fervia dentro dele. E então entrou em erupção. Então, não queres casar comigo, mas queres foder comigo? Como podes dizer isso? Não uses esse palavreado comigo. Palavreado? Tu podes sugerir uma coisa destas, mas eu não posso dizer o palavrão? Nunca fui tão ofendido. Nunca. Ela estava a tremer com madeixas de cabelo coladas ao seu rosto devido à umidade. Não te quis ofender, pensei que quisesses. Ele agarrou-lhe os braços e puxou-a para si. Se eu só te quisesse foder, tê-lo-ia feito uma dezena de vezes no verão passado. Até parece. Ela soltou um dos braços e deu-lhe uma bufetada forte na cara, surpreendendo-o. Ele agarrou-lhe a mão, puxou-a para perto de si e beijou-a, com muito mais força e por muito mais tempo do que qualquer outro beijo que tivessem dado. Ela era alta, forte e estava irada. Mas ele era mais alto, mais forte e estava muito mais irado. Ela debateu-se e ele beijou-a até se sentir pronto para parar. Até parece, disse ele, engolindo o ar quando a soltou. Passou a mão na boca e recuou um passo a tremer. Havia sangue na mão dele. Ela tinha-o mordido sem que ele sentisse nada. Ela também estava a tremer. O rosto estava pálido, os lábios tão fortemente contraídos que nenhuma expressão ficava visível no seu rosto, apenas os olhos a arder. Mas eu não fiz isso, disse ele respirando mais lentamente. Não era o que eu queria, não é o que eu quero. Limpou a mão que sangrava na camisa. Mas se não te importas o suficiente para casares comigo, então não me interessa ter-te na minha cama. Mas eu importo-me. Não parece nada. Eu importo-me muito para me casar contigo, seu estúpido. Tu o quê? Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ele tirou um lenço do bolso e deu-lhe. Assou o nariz, limpa o rosto e depois diz-me o que raio pensas que estás a dizer. Está bem? Ela fez o que ele lhe pediu, fungando e afastando o cabelo úmido com uma mão. O véu, pequeno e tolo, tinha caído. Estava pendurado por um gancho frouxo. Ele puxou e a machucou na mão. O teu sotaque escocês aparece quando estás zangado, disse ela, numa tentativa mal-sucedida de sorrir, quando lhe devolveu o lenço. Não me surpreende, disse Roger, exasperado. Agora diz-me o que querias dizer e dilo com clareza antes que eu comece a falar gaélico. Sabes falar gaélico? Ela estava a recompor-se aos poucos. Sei, disse ele. E se não quiseres aprender umas boas expressões, fala. O que queres dizer quando fazes uma sugestão dessas? E tu, uma mulher católica, recém-saída da missa, pensei que fosses virgem. E sou? O que é que isso tem a ver? Antes que ele pudesse responder a esta ousadia, ela disse mais outra. Não me digas que nunca estiveste com mulheres. Eu sei que estiveste. Sim, estive. Mas eu não queria casar-me com elas. E elas não queriam casar-se comigo. Eu não as amava e elas não me amavam. Mas eu amo-te, que raios! Brianna encostou-se ao candeeiro da rua com as mãos atrás do corpo e olhou-o diretamente nos olhos. Acho que também te amo. Ele não se tinha apercebido que estava a tentar conter a respiração até a ter expirado profundamente. Ah, achas? A água tinha-se condensado no seu cabelo e gotinhas geladas desciam-lhe pelo pescoço. Entendo. E a palavra mais forte aqui é acho ou amo. Ela relaxou um pouco e engoliu em seco. As duas. Levantou a mão quando ele começou a falar. Eu acho, penso eu. Mas não paro de pensar no que aconteceu com a minha mãe e não quero que isso aconteça comigo. A tua mãe? O espanto foi logo seguido por uma raiva crescente. Mas o quê? Estás a pensar no maldito Jamie Fraser? Tu achas que não podes ficar satisfeita com um simples historiador? Que precisas ter uma grande paixão, como ela teve por ele? E achas que eu não estarei à altura? Não, não estou a pensar no Jamie Fraser. Estou a pensar no meu pai. Ela enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta e engoliu em seco. Parara de chorar, mas ainda tinha lágrimas nas pestanas. Ela estava a ser sincera quando se casou com ele. Eu vi nas fotos que tu me deste. Ela disse na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. E foi sincera. Mas depois ela conheceu Jamie Fraser e já não quis mais isso com o meu pai. Ela mexeu os lábios em silêncio por um momento, à procura de palavras. Eu não a culpo, a sério. Mas depois pensei melhor. Ela não pôde evitar. E eu? Quando ela falava sobre ele, eu via o quanto ela o amava. Mas tu não vês, Roger? Ela amava o meu pai também. Mas algo aconteceu. Ela não esperava isto. E não foi sua culpa. Mas fez com que ela não cumprisse a sua palavra. E eu não vou fazer isso por nada deste mundo. Limpou o nariz com a mão. E ele deu-lhe o lenço outra vez, sem nada dizer. Ela controlou as lágrimas e olhou diretamente para ele. Falta mais de um ano até podermos ficar juntos. Tu não podes sair de Oxford e eu não posso sair de Boston. Não enquanto não me licenciar. Ele queria dizer que desistiria, que ela deveria largar os estudos, mas calou-se. Ela tinha razão. Nenhum dos dois ficaria feliz com tal solução. Mas e se eu te disser sim agora e alguma coisa acontecer? E se eu conhecer alguém, ou tu também? As lágrimas marejaram-lhe novamente os olhos e uma escorreu-lhe pelo rosto. Não vou correr o risco de te magoar. Recuso-me a fazê-lo. Mas amas-me agora? E ele encostou um dedo delicadamente no rosto dela. Bri, tu amas-me? Ela deu um passo em frente e, sem nada a dizer, desabotoou o casaco. Que raio é que estás a fazer? O susto foi crescendo, à mistura de outras emoções, seguido por outra coisa quando os dedos longos e pálidos dela abriram o fecho do casaco dele. O sopro frio repentino foi obliterado pelo calor do corpo dela, pressionado contra o dele. Do pescoço aos joelhos. Ele colocou as mãos nas nádegas dela, num reflexo. Ela abraçava-o com força, braços trancados à volta dele por baixo da jaqueta. Os seus cabelos estavam frios e cheirosos, com os últimos vestígios de incenso presos nas madeixas pesadas, misturando-se com a fragrância da erva e dos jasmins. Ele viu o brilho de um gancho de cabelo. O metal bronze nas madeixas acobreadas. Ela não disse nada, nem ele. Ele sentia o corpo dela através das finas camadas de roupa entre eles e sentiu uma onda de desejo subir por trás das suas pernas, como se estivesse sobre uma grelha elétrica. Colocou-lhe a mão no queixo, levantou-lhe a cabeça e beijou-a. Está a ver aquela de Jackie Martin? Com uma gola nova de pele no casaco? Caramba, onde é que ela conseguiu dinheiro para aquilo? Com o marido sem emprego há 6 meses. Eu digo-te, Jessie, aquela mulher. Oh! O clique dos sapatos de salto alto franceses na calçada parou, seguido pelo som de um pigarreio suficientemente alto para acordar os mortos. Roger abraçou Brianna ainda mais e não se mexeu. Ela abraçou-o mais fortemente em resposta e ele sentiu a curva dos seus lábios sob os dele. E agora, Chrissy? Ouviram um sussurro por trás dele. Deixa-os, está bem? Não estás a ver que eles estão a ficar noivos? Ouviram a reação outra vez, mas num tom mais baixo. Eles vão é fazer outra coisa se continuarem assim, mas... Um longo suspiro cheio de nostalgia. É bom ser jovem, não é? A batida dupla de saltos voltou, muito mais lenta. Passou por eles e desapareceu inaudível na neblina. Ele ficou ali durante um minuto, tentando afastar-se dela. Mas quando um homem toca a crina de um cavalo marinho, soltá-la não é tão fácil. E uma canção antiga ocorreu-lhe. E monta, Janet, cavalga, Davy, e a tua primeira paragem será no fundo do lago Cavey. Vou esperar, disse ele, e soltou-a. Agarrou-lhe as mãos e olhou-a nos olhos, agora suaves e claros como poças de chuva. Mas ouve-me, quero-te por inteira ou não te quero. Permita que eu a ame como deve ser. Dissera ele numa oração sem palavras. E a senhora Graham não lhe dissera com frequência: cuidado com o que pedes, rapaz, pois pode ser que recebas. Ele pôs a mão no seio dela, com delicadeza, por cima do pullover. Não quero só o teu corpo, apesar de Deus saber o quanto desejo, mas ter-te-ei como minha esposa, ou não te terei, tu escolhes. Ela estendeu a mão e tocou-lhe. Afastou-lhe os cabelos da testa com dedos muito frios, que queimavam como gelo seco. Compreendo, sussurrou ela. E o vento que vinha do rio estava frio. E ele fechou o fecho éclair da jaqueta dela. E ao fazê-lo, meteu a mão no seu bolso e sentiu o pequeno pacote que estava ali. Pretendera entregar-lhe-o durante o jantar. Aqui está, disse ele, entregando-lhe-o. Feliz Natal. Comprei-o no verão passado, disse ele, observando os dedos frios dela mexerem no papel de fantasia. Parece presciência, não é? Ela agarrou num círculo prateado uma pulseira, um aro de prata achatado com palavras gravadas. Ele tirou-lhe das mãos e colocou-lhe sobre o pulso. Ela virou-a lentamente, lendo as palavras. Je t'aime un peu beaucoup, passionnément, pas du tout. Amo-te um pouco, muito, apaixonadamente, nem um pouco. Ele virou a pulseira mais um pouco, completando a volta. Je t'aime, disse ele. E depois, mexendo os dedos, prendeu-lhe a pulseira no pulso. Ela pôs-lhe uma mão por cima para que ele parasse. Moi aussi, disse ela delicadamente, sem olhar para a pulseira, mas para ele. Joyeux Noël.